inimigo, o público agora somos nós. Cante essa canção ao som da nossa voz. Andamos por aí em busca de amizade. Para nos seguir só basta ter coragem. Passamos por tudo o que você pensar. O mundo é uma escola na qual temos que entrar. A violência acontece em cada esquina. Não se sabe se é de baixo ou se vem de cima. Ouça agora o que eu vou transmitir. Escute esse rap e venha nos seguir. Entre nesta luta e venha cantar. Não somos culpados se não podemos falar. O que acontece na cidade não é da nossa conta. Nosso objetivo é o que nos aponta. Nós só queremos fazer você se alertar, pois a vida é muito curta e está perto de acabar. Inimigo público agora somos nós. Cante essa canção, o som da nossa voz. Inimigo público agora somos nós. Cante essa canção, o som da nossa voz. Nosso canto é forte e muito agressivo. Não nos fale mal se você for nosso amigo. E não pense que queremos te impressionar. Se somos revoltados, algo nos fez mudar. O nosso sonho está chegando na futura geração. O que falta nesta vida é paz e união. Por isto eu falo e volto a dizer. Só estou falando isso porque eu gosto de você. Inimigo público chegou para ficar. Nosso canto é bem simples e bem fácil de falar. Este som é novo, é a cultura do momento. Preste atenção e curta o movimento. Fique por dentro, se ligue na canção e cante com a gente em um só refrão. Inimigo público agora somos nós. Cante essa canção, o som da nossa voz. Inimigo público agora somos nós. Cante essa canção, o som da nossa voz. Chegando e não podemos mais parar. Tudo se expandiu e o rap vai nascendo. Inimigo público neste meio vai crescendo. Olhe meu amigo, escute o meu pedido. Preste atenção, você pode tropeçar. Fique bem atento, você não pode vacilar. A ignorância não é nada se você souber amar. Pois o homem neste mundo só pensa em matar. Inimigo público só tá querendo te ajudar. Saia dessa vida, você pode melhorar. O rap cresceu e se evoluiu. Nós ouvimos lá fora, mas cantamos no Brasil. Nós só queremos apenas um pouco de paz. Sonhar não é pecado e nunca é demais. Nosso sonho é esse e ainda temos esperança. Mas o que vale nesta vida é um sorriso de criança. Mas se todo mundo tiver compreensão, será tudo realidade, não apenas ilusão. Inimigo público agora somos nós. Cante essa canção, o som da nossa voz. Inimigo público agora somos nós. Cante essa canção, o som da nossa voz. Agora somos nós.